Fala galera, estamos começando mais Locomocast aqui e... Roll aboard! I'm going off the rails on a crazy train. I'm going off the rails. Fala galera, estamos começando aqui mais um Locomocast, esse podcast maravilhoso que entra em suas cadências auditivas assim, gostoso, isso. E hoje temos um programa super, hiper, mega especial, diria até que internacional. Sim. Olha só que responsa, internacional. Mas antes de começar, gostaria de pedir para todos vocês que avaliassem o Locomocast com cinco estrelinhas deliciosas lá no iTunes para que a gente cresça bonito, que a gente cresça elegante, para que a gente cresça gostoso. Pra cima, gostoso. É. Cinco cocaínas. Cinco, opa, coloca cinco carreirinhas. Por quê? Cinco, o que mais tem na Colômbia? Cinco cafés colombianos. E vocês devem até estar estranhando que sou eu que estou hosteando hoje, realmente. Rafael Tanicho está em seu trabalho até agora, ele está fazendo um curso de edição de vídeo, para quê? Para melhorar essa proposta do Locomotiva 26 para vocês. Ele está fazendo um curso de edição de vídeos, isso, maravilhoso. Logo vocês vão ter vídeos editados por Rafael Tanicho. E Pedro Tanicho também não está hoje, por quê? Porque ele está com 300 graus de febre e 39 fotos para editar. Ou seria o contrário? Não sei. É alguma coisa assim. Então, os dois não poderão estar hoje. E quem está aqui na mesa? Bom, vamos nos apresentar, certo? Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede. E se você estiver falando com alguém que fala espanhol ou castelhano, não pergunta se ele quer comer miojo. Vai ser um grande vacilo, ok? Caraca. Estou curioso. Eu só não sabia. Fala galera, aqui é o Alvin e eu sempre quis provar o café colombiano. E estamos aqui com três convidados. Nunca aconteceu isso, é uma coisa pra se abismar. Estamos aqui com três convidados, dois deles vocês já conhecem, já está aí do lado direito do peito de vocês. Um deles é o nosso amigo Homem Concha. Olá pessoal, e dessa vez eu não tenho ideia do que fazer aqui. Olá pessoal. Calma. Tá, desculpa. O Homem Concha. O nosso segundo convidado é a enfermeira que todos amam. É o nosso amigo do peito, Nívoro Starone Abiboldo, ou Outcast. Fala galera, aqui é o Outcast, um peruano que vivia na Bolívia. Ai, muitas coisas se fazia de lá, eu não lembro o resto. Entendemos. O que ele falou, mano? E hoje nós temos uma presença muito, muito especial que vem lá da terra do café. Pablo Escobar. Do Pablo Escobar. Lá da tierra del Pablo Escobar, certo? Um amigo meu que eu conheci lá em 2011 no Projeto Fronteiras. Já vocês vão saber um pouquinho o que é esse projeto maravilhoso. Ele é lá, ele vai se apresentar, vocês vão conhecer um pouquinho mais dele. Mas aqui lhes apresento o Topo Santiago. Olá amigos, Santiago Orjuela aqui, ahogando la depresión con cerveza. É um prazer para mim acompanhá-los esta noite em Locomotiva 26, vá? Beleza. Sim. E com todas essas informações, vocês entendendo ou não, a gente vai pedir pro Santiago falar mais devagar, para quem não tem prática no castelhano, no espanhol, e vamos para os e-mails. Mentira! Para arriba el 23 de febrero. Después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. E aí, como vocês puderam perceber, nós temos aqui um gringo, um colombiano. Um colombiano. Gringo, não me digas gringo, por favor. Não me gusta que me llamen de gringo. É que aqui no Brasil todo mundo que vem de fora, o pessoal fala que é gringo, né? Então, é genérico. É genérico. Sim. Mas estamos aqui com um grande amigo meu, Santiago. E, Santiago, se apresente, por favor, fala sua idade, de onde você veio, o que você faz, conta pra gente aí, o que você tá fazendo aqui em Matão, na terra, no cu do mundo, cara, o que você tá fazendo aqui? A cidade mais perto do inferno. Sim, a cidade mais perto do inferno. Ah, bueno, pues soy Santiago Orjuela, tengo 25 años, también soy productor radial en StereoJoint.com, para que nos escuchen también. Vengo a Fronteras, un festival de arte Arte y Educación, iniciado por un iraní en el año 2009. Y nada, estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí en Locomotiva esta noche, haciendo un especial bien, bien interesante, comparando la cultura latinoamericana. Muito bom, muito bom, muito bom. E a galerinha aqui se estranhou um pouquinho quando o Santiago entrou no carro, não sabiam se conversavam direito, se ele ia entender ou tudo mais. Sim. Então, pessoal, vou propor aqui nesse Locomocast que tanto a gente fale um pouco mais acentuado, devagar, para ele entender. Se precisar, a gente se vira aí no castelhano. Santiago também fala um pouco mais, habla más lento, para que o pessoal também, lá de casa, entenda certinho. E vamos começar esse cast falando um pouco sobre o contraste Brasil e Colômbia, né? Colômbia, sim, galera conhece Pablo Escobar, conhece a tudo cocaína. Tudo maconheiro, tudo drogado, tudo... Eu vou fazer uma pergunta para a galera aqui. O que vocês pensam que é Colômbia, a parte das drogas? Nossa, muita droga. Muita droga. Mas a parte das drogas, que mais pensam quando les hablan de Colômbia? Colômbia, café... Nossa, café parte é droga, das drogas, a parte das drogas. A café é uma droga também, vicia. Sim, isso é um estimulante. Sim. A cocaína, né? A história do Pablo Escobar não tem como esquecer. Sim, o cara, claro. Foi... Se for ver, ele foi meio que um visionário ou não, não sei. E ele tá certo? Foi. Sim, também era um visionário. Se tinha for uma... ver na parte de... O Santiago, eles fumam muita maconha também? Em Colômbia se fuma muita maconha. Se diz que só el 11% de la población en Colombia nunca la ha probado. Solo el 11%. Somos 40 millones de habitantes. O sea, de los 40, solo 10 millones no la han probado. Todo mundo los otros 30 millones ya se han puesto su brisa encima. Gente, mesmo estando longe, a gente pode colocar o Suede nesse gráfico. Como assim? Como assim? Como assim? Não. Eu fiz ProERG e tenho orgulho disso. Colômbia é um lugar se implantar o ProERG. Só não segue os ensinamentos do mestre Leãozinho do ProERG. Então, já que a gente já entrou nas drogas, né? Era esse tópico que tava lá pra frente, mas já que a gente já entrou nas drogas, o Santiago perguntou a visão que os brasileiros, pelo menos os doentes que estão aqui nessa mesa, têm sobre as drogas na Colômbia. Santiago, você falou que mora num bairro tipo esse. Bairro Popular, sim. Bairro Popular. Como é o tráfico lá no seu bairro? Fala primeiro do seu bairro e da Colômbia em si, o que você conhece. Bueno, eu moro em uma cidade que é a capital de Colômbia, a cidade de Bogotá. Moro em um bairro popular que se chama San Fernando. San Fernando foi um bairro de invasão em los anos 50. Agora está em la mitad de la ciudad. Já não é uma invasão ni é periférico, é muito central, pero é muito popular. Asimismo, há bastantes drogas. Nosotros tenemos una cosa que se llaman ollas. Ollas. Las ollas son casas donde la gente va a comprar drogas y hay varias. Hay una, de hecho, en mi mismo cuadro. Y bueno, siento que está muy permeado por la cultura norteamericana. Por ejemplo, las personas que venden drogas en mi barrio, ellos usan ropa de los Celtics, del equipo de básquetbol de Estados Unidos. Entonces todos usan gorros, bonets, chaquetas, camisetas con las insignias de los Celtics. Entonces se consiguen muchos tipos de drogas, desde maconha, marihuana, hasta popper, heroína, opio. Cocaína, opio. Acá en Brasil no hay. No sé cómo se llama aquí, el cacao sabanero. Cacao sabanero. Flor, você pode fazer um chá com essa flor e é muito forte. Legal. Acho que não lembra. Nós não temos. Deve ser tipo o Santo Daime o efeito que ela dá. Será? O Santo Daime é raiz, velho. Ah, mas não deixa de ser uma planta, né? Um alucinógeno. Sim, efetivamente, é uma planta alucinógena. De aí sacam algo que se chama escopolamina. Eu já ouvi uma música com esse de Celia nome. Cruz, sim. É, acho que é também lo chamam burundanga. Burundanga, não conheço. Aham, é um polvo muito alucinógeno, muito forte. Não recuerda. lembras nada de lo que pasó durante que la... Da hora. É uma boa desculpa pro dia seguinte, né? Sim, aqui é conhecido como chá de cogumelo. É que aqui é cogumelo. Mas tem muitas coisas, tem muita droga, sempre está muito movimentado de drogas e sempre há muita pelea com a polícia. Muita pelea com a polícia. A polícia sempre está vigilando, patrulhando o barrio para darnos, entre comillas, seguridad. Mas é uma mentira. Eles só querem sua parte de todo o dinheiro que entra através das drogas. Aqui também. Somos bem parecidos. Eu morava em São Paulo, lá no mais no centro, lá era a polícia meio que controlava as drogas lá, não era nem os traficantes, era praticamente a própria polícia. É foda, era, né? Assim é em todo o mundo, a polícia controla o mundo das drogas. Em Colômbia, uma vez, ao diretor-geral da Polícia Nacional, le encontraram em seu carro 8 quilos de cocaína. ¡Caraca, güey! 8 kilos, así como que entró a un edificio, el portero pidió que abriera el maletín de atrás, el portaequipaje, y en el portaequipaje encontraron 8 kilos de cocaína. ¡Caraca! Fue como, sí, efectivamente, la policía es quien controla el mercado de las drogas. Dios. En Brasil, en Colombia, en México, en Argentina, en Chile, en Portugal, en todo el mundo. Ah. Aquí en Matão, a gente só não cita nome, só que todo mundo sabe os policiais que... usam essas coisas também. Aqui no Brasil, em geral, não é muito diferente, não. Já tem político aí com um helicóptero cheio de droga e... Sim. E aqui... Nada fala nada, nada diz nada. Aqui, as casas que chamam Odia, que você falou, aqui chamam biqueiras. Biqueiras. Grande biqueira. Las biqueiras. E você pode ir a qualquer biqueira e comprar o que você goste. Se encontra. É que, geralmente, eles ficam na esquina das ruas. E te levam pra essas casas. É o intermediário. Sim. E aqui também se citou algumas drogas que a gente não conhecia. É que o brasileiro também é meio criativo. Então a gente busca algo diferente, que nem lamber sapo. Lamber sapo. Pero cara. É verdade que lamber sapo. Lamber sapo, é. É que o homem concha ele experimenta. Assim, né, gente? Pessoalmente não experimenta. Pode pensar nos Simpsons. Deve também a época do. Já viu o fita VHS? O chá de fita. Chá de fita. Chá de fita, velho. Que não. Chá de fita? É fita VHS de vídeo. De vídeo. Antiga, Betamax. Videocassete. CBHS. Isso. A gente faz chá com... Não, a gente não. Fazia um chá com... A gente, inclusive, acabou usando os nossos poderes. Inclusive, a gente acabou de beber um chá de cogumelo aqui pra fazer esse chá de cogumelo. Aliás, era shimeji. Hoje, não estamos com coca. Hoje estamos com caipirinha. Verdade. Estamos com o rei da caipirinha. Oh, isso é. Graças. Do caipirinha. O mais drogado dessa mesa. Meu Deus do céu. É mais brisado da tua mesa. Tuas mesas. Sim. Bem assim, gente. Mas sim, eu acho que cogumelo é o mesmo que nós chamamos cacau sabanero. Deve ser. Uma flor. Uh-huh. E você põe a flor e faz chá. Entendi. Sim, mas como cogumelo. É praticamente igual cogumelo. Inclusive, tem uma música que o Suede gosta de eu tocar, gosto. Que chama Cogumelos Azuis, de um cara que se chama Ventania. Sim, ele canta justamente sobre ficar loucão com chá de cogumelos. Mas em Colômbia foi uma coisa, eu não sei se aqui faz isso, é fumar tela de aranha. Nossa! Fumar teia de aranha? Mas gente diz que é muito alucinógeno, que é muito forte. Mas ela como principal? Não, sí, como coges de la esquina la tela de araña. Nossa, y la pones y aquí la ligas. Abunda muito. Cara, eu vou fazer isso no serviço. Agora que a gente pode falar. Você estava falando de fumar bunda de aranha, velho. Bunda de aranha. Não, o Concha falou da bunda. Da bunda? Não, bunda. Não, bunda, a bunda. Não. A bunda é escuro. Bunda, eu lembrei de bunda de aranha, na verdade. Eu lembrei que na Colômbia tem uma comida que é feita com formiga. Aham, hormiga culona. Hormiga culona. Bunda de hormiga. É praticamente bunda de formiga. Você já experimentou? Sim, muito gostoso. É bom? Eu sempre quis comer. Não, tipo, é que aqui no Brasil... Pizza, né? No Brasil também tem. No norte tem, mas é tipo uma comida que nós aqui da parte sudoeste do Brasil não experimentou. Não, deve ser muito bom. Mas sim, é muito bom. Tem um sabor salgado e um pouco ácido. É muito bom. Eu provei também uma coisa que faz em México que se chama los chapulines. Chapulines grilos? Grilos, sim. Nossa. Grilos fritos. Caramba. Que legal. É um salgadinho, um tira-gosto. É que nem esses daqui. É picante. Tem muito, muito chile. Quando lo frita, le ponen chile. Então é muito picante, mas é bastante gostoso, bastante rico. Santiago, eu não sei se você já provou o chile aqui do Brasil. Eu não gostei. Não muito é. Muito suave. Muito suave. Sim. Eu achei apimentado pra caramba, não consegui comer inteiro. Acho que isso então eu gostaria, porque eu adoro coisa apimentada. É um nóis, gosto concha. Forte. É então, nóis. O da Bolívia mais apimentado mesmo é o. Forte, é que assim, é bem forte. O chile não é uma comida brasileira, é uma comida mexicana. É, sim. Então, com certeza, eles têm mais influência do que a gente. Sim. Há muita cultura, em Colômbia, a cultura do ají. Então, o ají é o picante. E se come ají com todo. Todo tem ají, se come muito ají. Mas em México comem muito mais ají, comem chile muito mais forte. Eles têm um plato que se chama chiles toreados. Entonces el objetivo es que coges los chiles y los sofríes y los sirves sousiños, sin no en salsa, no con frijoles, no sousiños. Caraca. Para comer como si fueran un dulce. Aqui sim, no Brasil, no Nordeste, forte. É bastante comida apimentada, sim. Que nem no sim. México, mas não como que nem fritar, fazer torrado, né? Pimenta torrada deve ser bem forte mesmo, meu Deus. Ah, sim. Mas também gostam de tomar, de poner salsa picante. Uh-huh. Salsa picante. Tequila. De tomar tequila com salsa picante. Tequila. Já desce rasgando mas, aqui. Mas depois, estômago, não sirve depois disso. Não te sirve. Salsa picante é o nosso molho de pimenta. Boa. E você falou, o Nordeste, eles têm a Scorpion, só que não é Scorpion, é um enxerto de Scorpion, que eles chamam de pimenta bode. Vocês já viram falar de pimenta bode? Não. Eu já ouvi falar assim. Sabe a Trinidade Scorpion? Pimenta? Sim. Conhece? Aham. É forte, muito forte. Dizem que é o Satanás em pessoa. Que é o Satanás. Os escorpiões. Os muelen com chile. Aham, e se lo comem. Caramba. E estão loucos. Em México estão loucos. Grelhados. Torrados, né? Torrados. Tostados, sim. Tostados. Tostados, sim. Não crudos. Crudos não, tostados. Bom, a gente foi pra comida do nada, né? A gente tava falando de drogas. É que a gente tá loucaço já. Isso aqui é um drops. É um negócio bem drops. Não, mas tá bonito, tá gostoso, tá macio. Verdade. Então, já que a gente tá falando de comida, Santiago, qual foi a comida mais estranha que você comeu aqui no Brasil? Mais estranha. Mais estranha. Não estou seguro. Muitas me pareceram raras. Eu les chamo empanadas. Empanadas. Pero no sé, no son empanadas, es otra cosa que la frita, es de masa. ¿Cómo se llama? ¿Pastel? ¿Coxinha? Coxinha, creo que es coxinha. ¿Coxinha con frango? Sí, con frango. Nosotros hablamos de empanada, pero es bien distinta a lo que es una empanada. Eso y el pastel. El pastel en Colombia es bueno, más pastel aquí es como... Nosotros tenemos una comida que es solo la croqueta del pastel. No es solo masa. Que se llama arepuelas. Mas aqui ponem dentro da arepuela carne, queso. Sim. É muito milho. Milho. Às vezes. Sim, é bem barato, não? Às vezes, eu entendi a piadinha. Eu acho que a comida brasileira tem muitas semelhanças com a comida colombiana. Muito frijol, muitas legumbres, falamos sim, assim. Sim, muito dulce, muitos tipos de dulce. Então, cocada, dulce de maní. São coisas que existem em Colômbia. Y también existen aquí en Brasil, entonces somos gemelos. Yo acho eso: México, Colombia y Brasil son países gemelos. Sí, muy parecidos. Verdade. América Latina tem bastante costume parecido, né? E o que você acha que é a comida mais estranha que tem lá na Colômbia, a mais rara que tem na Colômbia, que você acha que a gente nunca provou? Aqui estoy seguro que não han comido cuy. Cuy. Conejillo de Indias asado. ¿Qué es? ¿Conejillos? ¿Hamsters? Pero no. Pero no el hamster pequeño, hamster grande. Aquí llamamos de ratazana. Ratazana. Aquí tem pastel disso. A gente não sabe, mas a gente já comeu. Parecido, a gente come o coelho, a lebre. É uma carne mais leve. E mais rara também. Acho que deve ser meio parecido. Eu acho que deve ser meio parecido. Mas rato deve ser... Não sei. Não é uma rata, é um conejillo de índias. Conejillo. O cuy, como lo llamamos nosotros. Por favor. É uma comida del sur del país. O nome das pessoas tem que censurar, né? Sim, a gente censura. Tem a Paty, minha amiga, que eu vou roubar o hamster dela e pôr no meu pastel, cara. Ah, se você não quiser que censure, não precisa. Não, pode censurar, porque ela ouve. Então um abraço, Paty, você que ouve nós, a amiga do Outcast aqui, nosso compatriota. Cuide do seu hamster. Cuidado, Paty. Não vamos mais censurar. Você, Paty, que ouve, um abraço. É nóis. Mais alguma coisa de comida? A comida que você gostou bastante daqui do Brasil. A gente falou da estranha, agora é uma... É que você mais gostou. Eu gostei muito do pastel. Pastel é muito bom. Pastel aqui. Genial. O recheado é melhor. Eu gostei de porco, tem muito porco, tem muitas variedades de porcos, muito legal. E a feijoada é como algo, irmão. A feijoada é Brasil, está em todo lado, é muito legal também. Feijoada é senzala, velho. É senzala. E linkando na comida também, bebidas. Bebidas. Nós também temos corote em Colômbia. Corote. É muito mais caro, vale 10 mil pesos. Mil pesos é um real. Ou seja, 10 mil pesos são 10 reais. Mais ou menos vale uma botelha de corote. De corote. Caraca, aqui é nossa, dois... aqui a gente compra 5, então. Sim. A gente compra 4. 1,50? É, mais ou menos. 1,50? Não, então aí, ó. Vocês compraram lá no tiozinho mais barato, né? Isso. Mas. Também somos um país produtor de caña de açúcar, mas nós não hacemos caipirinha, não hacemos cachaça, hacemos aguardiente. Aguardiente é da hora. Só que nosso aguardiente tem anis. Como dizem aqui anis? Anis. Tem muito anis, então é um aguardiente anisado. É mais, chega a ser mais doce? Anis o popular é erva doce. É, então é mais, chega a ser um pouco mais doce, se for gosto, né? É um forte estralado, é estranho. É estranho. Sério? Cachaça de anis é estranho. Santiago, um conselho, compra uns corote aqui e leva na bolsa. Ele já tá fazendo isso. Já tenho isso, preparado para... Isso, cara. Vamos melhor a darle harta cachaça a los amigos em Colômbia, a República Verdade, Colombiana. Eles vão ficar todo mundo loucão. É não, as duas bebidas tradicionais de Colômbia são el aguardiente e el ron. Rum. Nunca experimentei. Deve cara, ser. É bom. É, rum, é bom. É bom. Eu gostei. Eu gosto mais de beber rum que aguardiente. Bem mais. Sim, é mais amável a bebida com eles. Mas eu gosto muito de tomar caipirinha, de tomar cachaça. Eu tomei uma coisa que tomei aqui: pioca. E piroca. E piroca na boca, cara. O podcast estourou. Desculpa. Está difícil a edição de esto, Pouco, estourou. Pouco. O que a gente tá falando? A gente tá falando de bebidas. Bebidas. Mas, vocês que mais gostam de beber aqui em Brasil? A ver, opinião de cada um, por favor. Acho que pra identificar o país tropical, né? Acho que tem que ter alguma coisa de limão, uma fruta típica tropical, senão um abacaxi, um limão. Mas você, Concha, o que você gosta de beber de álcool? Cara, então aí que tá difícil, você cara. Você não bebe álcool? Eu evito álcool. O sou Concha perigoso. É uma pessoa boa. Sou perigoso quando eu tô alcoolizado. Mas que uma medo. Caipirinha é boa. Batida de amendoim eu gosto. Uma batida com uma fruta, que é algo... acho que é algo bem brasileiro, né? Algo bem fresco. Obrigado. Desculpa. Um vinho. Um vinito, é claro. Aqui vocês têm catuaba, não? Catuaba. Não é como o nosso vinho dulce, que é horrível. Nunca, se vão na Colômbia, nunca tomem vinho dulce. Nunca. Nossa. Deve ser pior que o nosso chapinha. Nossa, chapinha é foda, cara. Mas e vocês, que gostam? Que é o que mais gostam de beber aqui no Brasil? Eu gosto bastante de Brahma. Cerveja. Sim. Eu tô com a eu adoro cerveja. Cara, eu gosto muito. Mas eu acho que todos gostamos de cerveja. Sim. Não estamos só falando de destilados. De destilado que eu já bebi com o pessoal ou foi do outro. Foi Putz, como é que é o nome da... Askov. Vodka ruim. Sim, vodka ruim. Exato. Vodka ruim. Que é isso, vodka ruim? Vodka ruim é vodka muito barata. Vodka ruim, já entendi. Nada mais. Alcool etílico rendido com água. Sim. Outcast, o que você gosta de beber? Quando eu saio com meus amigos, a gente gosta de beber vodka, só que não é Askov, é o corote de vodka. Com sabor? Não. Corote de vodka. É como se fosse um corote de pinga, só que com vodka dentro. Simples assim. E a gente bebe isso pra caralho, porque é barato e a gente fica loucão. Adoro. Eu sou o cara do whisky. Não é sendo chato, mas eu gosto muito de whisky. É, eu tenho o Johnny Walker tatuado na panturrilha direita, cara. Então, verdade, é o Johnny Walker. Mas nós temos uma marca de whisky nacional que se chama Old John. E a magia de Old John é que nenhuma botella sabe como a anterior. Todas sabem distinto. Este é o licor mais barato. Então, uma sabe a tinta de marcador, outra sabe a perfume, outra sabe a puro alcohol, outra sabe a pura água. Vas e compras la quinta y la quinta otra vez te sabe a perfume. Es como, es entonces tiene que ir testando, tiene que comprar. Sí, es lo más barato. Vai pela sorte, né? Lotería, legal. No se les olvide Old John, para que cuando estén en Colombia, la galera, la gente que esté por ahí, se tome unos Old Johnazos con el parche. En la próxima vez que volver acá, traga uno para nosotros. Yo voy a hablar eso ahora. Traga algunas. Algunas cuantas para que prueben el sabor de cada uno. Aí a gente mistura tudo aí. É tá quase certo. As balinhas sortidas do Harry Potter. Tipo, né? As balinhas, feijões de todos os sabores. Sei bacon lá no meio. Catarro. Salve, Gabriel. Beleza, falamos então da comida, da bebida. Vamos falar um pouco agora de uma parte um pouco mais séria, certo? Política. Putz, prevejo preta. Nem todo mundo sabe, mas no Brasil, não. Assim, claro, houve muitas guerras, mas pra gente, por exemplo, deixar de ser colônia de Portugal, foi só uma cartinha escrita enquanto Dom Pedro I estava no banheiro fazendo suas necessidades e não houve derramamento de sangue. É, por baixo dos panos foi comprada, né? Sim, foi comprada. Sim. Vamos dizer assim. Então, não houve derramamento de sangue, o que, querendo ou não, deixou o Brasil, por até a época de Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas e a época militar do Brasil, sem muito patriotismo. O que torna o Brasil hoje uma herança não patriota, certo? Então, Santiago, como é o patriotismo, como é o governo, como é a parte sociopolítica da Colômbia? Bueno, Colômbia é um país que sempre estava em guerra. Desde que chegaram os espanhóis e pisaram nossa esta tierra, estamos en guerra. Y no ha habido día en nuestro país en el que no se derrame sangre y no muera alguien. Entonces, es, diríamos en español de mi país, es el pan de cada día. Cuando terminó la colonia y llegó la república, empezó la guerra entre los federalistas y los republicanos. Cuando terminó la guerra entre federalistas y republicanos y ganó la república y expulsaron a Simón Bolívar, el libertador, que murió por allá en Cartagena, muerto de hambre y con gripa y en la mierda. Nossa. Después vino entonces la guerra de los mil días, que fue por el control territorial. Uh-huh. Después tuvimos una guerra con Estados Unidos por el control de Panamá, que lo perdimos y Panamá ahora es un estado independiente. Y después de eso entramos en una guerra civil que se llamó el bipartidismo, que eso ocupó desde 1900 hasta 1950, hasta finales de los 50. Y en los años 50 se formaron las guerrillas de corte comunista, de corte socialista, leninista, maoísta y comunista. Y desde ese día hasta hace como 3 o 4 meses que se pudo firmar la paz con una de las guerrillas, todavía quedan otras dos guerrillas. Nossa. Y sumado a eso, en los años 90 se organizaron, gracias al apoyo de la CIA, de un israelita que no recuerdo ahora su nombre, Klein, algo así, gracias al apoyo de Estados Unidos, la CIA, este hombre israelita, se formaron grupos paramilitares, no solo en Colombia, en México, en Nicaragua, en El Salvador, en Colombia, en Perú, y los grupos paramilitares se encargaban de acabar con la guerrilla. Entonces, desde los 90 hasta el día de hoy tenemos muchas facciones armadas y con ideologías políticas diferentes, luchando por control territorial, por control de tráfico de drogas, por rutas de drogas. Entonces yo diría que Colombia es un país muy envuelto en la guerra misma, entonces precisamos de una era de paz también. Mas ahora se firmó la paz con una de las guerrillas, pero todo sigue igual. Básicamente la guerra en Colombia es por desigualdad, porque la gente no tiene tierra. Aquí también hay un movimiento que fue algo así, ¿no? Que fue el movimiento de los sin tierra. Sí, sí. Entonces, aquí tuvieron reforma agraria y de hecho me tomé una cachaza que era uno de los productos producidos por la reforma agraria. Y pensé, qué bueno sería que en Colombia pudiéramos beber algo hecho por una reforma agraria. En Colombia nunca se ha podido lograr una reforma agraria y esa es una de las mayores dificultades porque el 98% de la tierra lo tienen los grandes terratenientes y solo el 2% está repartido de las grandes extensiones de tierra está repartido, o sea, es mucha la desigualdad en ese sentido y pues esa es mi opinión ahora que tuve la oportunidad de conocer un poco mejor Brasil, es que mi país es un país muy desigual, donde la gente vive unas condiciones de pobreza mucho más altas de las que creo que se viven en Brasil. Brasil, ¿cuántos millones de habitantes tiene? 90 millones de habitantes. Eu chutaria 90. Eu acho que é uns 90. Sim, 90 millones de habitantes. Para la cantidad de personas que viven en Brasil, sí. El nivel de pobreza es muy grande también, pero es mucho menor que el que hay en Colombia. Por extensión también. Por extensión también, y porque es un país más difícil de administrar. Brasil es muy grande. Sí. Más, yo siento que aquí tienen como seguridad social, seguridad laboral, salud. Son cosas que en Colombia no hay. Sí, es que... Aqui a gente diz que a saúde é bem precária, só que comparando com alguns lugares a saúde aqui é boa. E quando você fala em pobreza, eu penso bastante na luta do tráfico contra a polícia, principalmente no Rio de Janeiro. Tem, você também vive essa realidade na Bolívia? Eu sou de Colômbia. É a quinta pessoa aqui em Brasil que crê que vivo em Bolívia. Sim. É o álcool, é o álcool. Hay mucho tráfico de drogas. Sí. Pero es irónico porque, por ejemplo, Pablo Escobar, que era uno de los mayores traficantes del mundo, él es muy amado en su ciudad porque sí. él erradicó mucha de la pobreza de la ciudad. Porque él a todas las personas de su barrio les regaló una casa. Sí. Y a todo el mundo le escrituró y les dio casas, les dio terrenos, les dio la posibilidad de encontrar nuevas vidas más allá de la simple venta de drogas. Y así mismo. La importancia de Pablo se da porque llevó el mundo del narcotráfico a la política. Antes de él, los narcotraficantes solo pagaban sobornos a la policía, a los jueces, a los fiscales para no ir a la cárcel. Pablo tuvo la idea y esa idea la copió el Chapo Guzmán después en México, que fue la idea de nosotros vamos a ser narcotraficantes y políticos. Entonces vamos a ser congresistas, vamos a ser gobernadores, vamos a ser alcaldes. Entonces puso a su gente en esas posiciones de poder y fue algo que en la historia del narcotráfico nunca se había visto, gente que no solo deseara poder económico sino también poder político, inclusive a uno de los grandes candidatos presidenciales que era Galán, él dijo si Galán gana no podemos hacer nuestro proyecto político, entonces lo mandaron a matar. Era la ley de Escobar, como el que no está conmigo está contra mí y va a morir. Y todos los que estuvieron en contra de él hasta el día que él murió, murieron. Carajo. Entonces, yo siento eso, que hay mucha pobreza y mucho demás, pero Colombia no se ha ido a la mierda gracias al dinero del narcotráfico. Gracias al dinero del narcotráfico, Colombia es un país que no le pasó lo que le pasó a Argentina en el 2001, el Corralito. ¿Alguien ha oído hablar del Corralito? No. En 2001 hubo una sospecha financiera de que el país iba a entrar en quiebra fiscal. Entonces todos los bancos retiraron el dinero. Llegaron camiones a los bancos a retirar todo el dinero. Se lo llevaron a Europa, todo el dinero. Entonces al día siguiente la gente se levantó a sacar dinero del cajero, a sacar dinero del banco y no podían. No tenían nada. Eso pasó en 2001, se llamó el Corralito en Argentina. Y en mi opinión eso nunca ha pasado en Colombia. Podría pasar, pero no pasa porque se produce mucho, mucho dinero de las drogas. En mi opinión no hay nadie en Colombia que no tenga las manos untadas de narcotráfico. Todo el mundo trafica y mueve drogas y con eso es que el país se mantiene. Porque nosotros somos un país cafetero que no vende café, cañero y no vende azúcar. hacemos flores, vendemos flores. Un país no puede vivir de eso, necesita industria, necesita otras cosas. En Colombia no hay. Colombia lo único que es droga. Hacemos los estimulantes para el mundo, café y cocaína. Somos el motor que mantiene prendido al mundo. Entendí, caraca, cara. Yo ahora les quiero hacer una pregunta a ustedes y es, ¿cómo ven todo esto que le pasó a Dilma? Dilma, el golpe de Temer, Lula, Dilma fue una paradigma complicada. Mas, quiero contextualizar la pregunta con, ustedes tuvieron una dictadura de 20 años y llevan 40 años fuera de la dictadura, de democracia. Mas, ¿es democracia lo que pasó o no? Quiero escuchar también opiniones de lo que pasa aquí en Brasil. Bom, o que eu posso dizer do governo Dilma é que ela queria estocar o vento, cara. Então, ela disse em um discurso dela que a saída, que a energia eólica era a saída, que tinha que estocar o vento pra poder... Aí é uma idiotice, porque... Pô, cara. É que assim, cara. O FHC, quando entrou, ele continuou a ideia varguista, digamos assim, de Getúlio Vargas, que era o crescimento do país, era o investimento interno e tudo mais, tanto que ele modificou a nossa moeda do cruzeiro pro real. Investiu bastante na indústria, sim, que pesou bastante nisso. Ele balanceou legal a economia do Brasil. O segundo mandato dele foi só indo pro brejo. É. O Lula acabou pegando isso que tava indo pro brejo, só que em vez de, como que eu posso dizer, de fazer uma redoma, tentar trabalhar duas coisas ao mesmo tempo, ele investiu muito em assistencialismo. Ele Bolsa Família. Ele tentou dar uma segurada, sabe? E foi por isso que ele se reelegeu. Sim, assistencialismo. Foi até bom, cara. Foi bom. Ajudou o pobre. Foi. Não, não foi ruim. Mas não. Também não foi o melhor, não foi, né? Só que segurou bastante a barra, que o Brasil tava numa crise ferrada, cara. Sim. E a Dilma pegou isso daí e foi retomar e cagou tudo. Ela vendeu nióbio, vendeu... Ixi. Vendeu a Amazônia, metade da Amazônia. Então... Foi complicado, cara, foi complicado. E também envolve o lance da Petrobras, que chega a ser como se fosse o problema do narcotráfico na Colômbia, que foi o nosso problema da própria Petrobras envolvendo os políticos, né? Sim, aqui tem muito político ladrão. É, aqui a corrupção aqui é algo, tipo um problema Max, muito cara. Sério. Gasolina vale ouro. É, acho que é um dos piores problemas no geral mesmo, não só na política, mas em tudo, mas... E na minha opinião, tudo gira em torno do brasileiro não ser patriota. Exato. Isso. Eu também penso assim. Ele não vai ser patriota também, ele vai querer pra ele, não vai querer o bem geral da nação. É que ele pensa, pô, se os caras não estão nem aí pro Brasil, foda-se, velho. Eu também não tô nem aí. É essa desunião. E aqui no Brasil, o pessoal é muito dividido com esse negócio de esquerda e direita, cara. Que eles... É um brigando com o outro e ninguém faz nada, entende? E ambos são corruptos, os da esquerda. Sim. É um negócio, é um pouco meio novo, mas só que o brasileiro é realmente muito cão na coleira. Ele late muito, mas quando tá fora da coleira não acaba fazendo nada. E é esse, eu acho que, concordando com o Suede, esse é o maior problema do brasileiro mesmo. Todo mundo fala demais e ninguém faz nada. Não é uma coisa que eu defendo, porque assim, eu não defendo o governo militar, mas assim, eu sei que a Colômbia, pelo que o Santiago disse, vive, querendo ou não, uma ditadura militar na Colômbia, certo? Na época de ditadura militar do Brasil, não tinha bandido famoso, não tinha militar eleito presidente que enriquecia da noite pro dia. Então a parte de corrupção era melhor. Não havia, pelo menos havia muito escondida e não era, assim, algo absurdo. Então, o grande problema do Brasil hoje é a corrupção. Então, com o fim do regime militar, a gente ganhou a liberdade de lutar, né? Mas hoje a gente tem a liberdade de lutar e não consegue. E não luta, exato. Não luta. O brasileiro é um povo muito preguiçoso. Conformista. Sim. É, conformista. Conformista. Só começa a querer latir, como o Concha disse, quando a água começa a bater na bunda. Quando vê que os problemas são maiores do que poderiam ser. É, acho que chega a ser mais triste. Ele só percebe que tinha quando perde. Sim. Um exemplo bem banal é que assim, roubaram tanto na Lava Jato, roubaram não sei o que lá o brasileiro. Ah, tá, legal, tá. Falou de cobrar pela internet gratuita, cobrar os planos de internet, fazer a internet ser mais limitada. Brasileiro, não, vou sair pra rua que eu vou fazer isso porque não pode internet. Pra você ver como é o pão e o circo que funciona aqui no Brasil. Sim. É o pão e o circo, o conformismo que foi na educação. Sim. O brasileiro foi muito manipulado. Nosso sistema de educação não muda desde desde a época militar, se não me engano, é. Desde a época militar não tem reforma nenhuma. Mas acabou a ditadura e seguiram com o mesmo sistema educativo. É, sim. Acho que eu cheguei a apresentar um trabalho na faculdade sobre, acho que desde 1971, na época da ditadura, que o Brasil vai até o terceiro ano no ensino médio e depois vem é obrigatório ter até o segundo ano. Sim, e a metodologia também usada nas escolas nunca mais mudou. É aquela coisa industrial, é o ensino industrial. É igual uma indústria. É complicado você falar disso. Você aprende o que você precisa usar. Aliás, você não aprende, você decora. Você não aprende, é. É complicado falar disso porque a gente vai entrar muito a fundo. É. Vamos mudar o bloco, perdão, tá ficando muito sério, gente. Miles han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos... É verdade que o café da Colômbia é melhor que o do Brasil? Sim. Você fala que aqui você toma chá de café, né? Sim. É menos forte. Sério? Sim, o café em Colômbia é mais estimulante. Eu não tomo café em Colômbia. Não? Não posso. Não consegue. Me dá dolor de cabeça. Nossa, tão forte que é. Se a la segunda taça, o café de Colômbia, em realidade, Brasil e Colômbia sempre competiram por a produção de café e por as bolsas internacionais de venta de café. E Brasil ganhou porque produz um café muito bueno e produz muito mais e mais barato. E Colômbia quedou relegada e quando quedou relegada, se hizo todo um plan para producir café más fuerte. Un café con una mayor cantidad de cafeína. Y en eso tuvo que ver mucho una multinacional, Starbucks. No sé si aquí también tiene Starbucks, ¿verdad? Starbucks compra el café colombiano y solo compra el café colombiano porque el café colombiano tiene un 4% más de cafeína que el café brasilero. Entonces, cuando tomas un café de Starbucks, tomas un café con 4% más de probabilidad de volverte adicto a la cafeína. Es el negocio de Starbucks, que si te tomas un café en Starbucks, ningún otro café te va a gustar. Ningún otro café te va a despertar como te despierta el café de Starbucks. Y es por eso, porque tiene una mayor carga de cafeína. Caramba. Igual, siento que es lo mismo. O sea, aquí y allá toman café todo el día. Sí. Y es como, sí, paren de fumar y de tomar café. Hay más cosas en la vida que fumar y tomar café. A la gente le gusta mucho café y cigarrillo, ¿no? Para conversar, una buena cosa. Yo soy la antítesis. Digo, dígale no al café y dígale no al cigarrillo. Sí, no me gusta, pero me gusta fumar, pero no me gusta fumar y tomar café. Entonces, na Bolívia, si você fumar y tomar Colombia. Café, sería... Colombia. É que, desculpa, pra mim é tudo igual. Até brincadeira. A próxima vez que eu venho a Brasil, vou carregar uma camiseta com o mapa de Latinoamérica para dizer a todo mundo: aqui é Colômbia, aqui é Bolívia, aqui é Argentina. Deixa escrito com uma placa aqui em cima que aí eu leio e não erro. Eu sempre confundo. Nas aulas, se serve de consolo, nas provas de história, eu sempre errava as questões porque eu confundia. E geografia também. Também. História, geografia. Acabou o podcast. Ah, não, cara. Acabou o matemática, não é única, será matemáticas. Não sei, cara. Porque eu já tô meio chapado, então matemática vai também. Conta essa história aí, Sérgio. Também ou não? Não, não precisa. Não precisa. Essa a gente já contou em outra. Sério? Sério. Eu tenho que ouvir, mas é que eu não ouvi todos. Eu não ouvi todos. Desculpa. O podcast também. É umas bolinhas. É por isso que a gente toma coca. É por isso que vocês tomam com a verdade. Exato. Hoje a gravação tá sendo com caipirinha, ouvintes. Então, se houver alguma gafe extrema aqui, tipo, perdoe isso. A nossa embriaguez. Nosso tipo, estado é. Ficar falando esse Bolívia toda. Locomotivo. É que eu tô com um faroeste caboclo na cabeça, com aquele pedaço que fala um peruano que vivia na Bolívia e isso fica tocando em looping. Mas ele é colombiano, mano. Eu sei, mas é a música, cara. Ela tá dominando. Tira ela da cabeça, cara. Escuta, olha a explosão aí. Shakira. Olha a explosão. Juanes? Qual? Juanes. Não. Se supone que es famoso. Não muito, pero depois hablamos de música. Agora eu quero falar um pouco sobre o projeto Fronteiras Brasil. Eu não conheço. O que é o Fronteiras Brasil, ouvintes? Fronteiras Brasil é um projeto de arte e educação idealizado e produzido inteiramente a começo pelo iraniano Khosrow Adibi. Ele foi um cara que fugiu da guerra do Irã. Ele ficou numa caixa durante, acho que 1, 2, acho que até 3 meses, eu não vou estar errado. mercado, se alimentando de coisas que ele achava lá na dispensa, mas ele foi foragido. E ele é um dançarino, famosíssimo, né? E ele idealizou algo onde artistas e educadores estariam juntos fazendo obras sociais e fomentando o que é a arte em várias vertentes filosóficas e aplicáveis. Em 2011, foi o Primeiro Fronteiras que eu participei, Primeiro Fronteiras que Santiago participou, sim, foi quando nós nos conhecemos. E eu quero que você fale agora um pouco de como você vê o Projeto Fronteiras. Antes de você falar, eu só esqueci de citar que ele é um intercâmbio cultural. Então, artistas do mundo inteiro têm sedes no mundo inteiro, aqui em Matão. Eu não lembro explicar porquê, mas em Matão e no Rio de Janeiro são duas sedes do Brasil para o Fronteiras, para receber o Projeto Fronteiras Brasil. Isso é muita sorte de nós, matonenses. Santiago, Matão é responsa. Matão é responsa. A área de artes em Matão é muito boa. Verdade. Santiago, o que é o Fronteiras? Como você vê o Fronteiras? Bueno, Fronteiras é, como tu lo decías, um projeto ideado por este iraní, Khosrow Adivi. E, em realidade, neste momento, admiro muito o trabalho que ele faz, porque lo faz ao redor do mundo e... Creo que lo que más me gusta de Fronteras es que contacta a dos mundos que por lo general suelen estar muy separados, ¿no? El mundo del arte y de la producción artística, como grandes espectáculos, grandes shows y demás, no es algo que esté abierto a la gente popular. Sí. Es algo de élite. El arte desde la Edad Media ha sido un problema de élites, de quién tiene dinero para estudiarlo, quién tiene dinero para apreciarlo, quién tiene el capital cultural para entenderlo. Y lo que más me gusta del proyecto Fronteras es que busca artistas que no quieran hacer grandes shows, que no quieran brillar por su individualismo, sino que quieran trabajar en educación y en educación popular. O sea, no en educación elite para artistas, sino en educación para la gente. Y la expresión artística como una herramienta expresiva para la gente. Quisiera partir del hecho de que el arte es una ideología, ¿no? Y es una ideología expresamente hecha por los burgueses. Y la posibilidad de hacer un festival como Fronteras en una ciudad como Matao, o sea, perfectamente para Khosrow hubiera sido más fácil hacerlo en Sao Paulo, sí. Pero él no decidió hacerlo en Sao Paulo, él decidió hacerlo en Matao. ¿Por qué? No tengo ni la más remota idea de por qué eligió. Hubiera podido elegir Tacuaritinga o Araraquara, sí, o Río Preto, pero eligió Matao. Ahora que es la segunda oportunidad de conocer Matao, creo que Matao es un espacio muy práctico, uh-huh, a la hora de llevar a cabo el festival. Por la movilidad, tiene instituciones populares donde uno puede trabajar como artista y enseñarle a las crianzas lo que uno tiene para enseñarles y aprender también de ellas mucho. Entonces, ahora que estuve esta segunda vez, creo que le doy más razón al hecho de que sea en Matao. Matao es un lugar donde, a pesar de ser una ciudad pequeña, hay bastante movida artística y bastante movida de organización popular. No, ¿sí? No solo son instituciones públicas financiadas por el Estado a las que vamos a dar clases, sino también son organizaciones barriales que adecuaron una casa en un barrio y ahí van las crianzas, se aprenden, comparten y ahí vamos nosotros a compartir también con ellas. Y en mi opinión, creo que lo que más me gusta de todo el festival es poder sentarme 15 días con niños a enseñarles malabares y ver lo felices que son viéndome a mí, que soy colombiano, o al caso de Neshma, que es de Francia, o de Anya, era de Finlandia. Ver gente que no entiende nada de portugués, que no sabe nada del mundo en el que está tratando de expresarse con las manos, con diseños. Engraçado. Es muy engraçado, es muy divertido y es muy constructivo. Sí. Tanto para las crianzas como para nosotros como artistas, como personas, es un proyecto muy bacano. Y lo otro que me gusta es el enfoque, que siempre ha tenido un enfoque horizontal. Nunca nadie está arriba ni nadie está abajo, sino trata de mantener un enfoque horizontal, y eso me parece una de las mejores posturas ideológicas que tiene el festival. A arte é como se fosse praticamente uma linguagem que todo mundo consegue se comunicar através dela. Sim. Ali, né? A arte é o primórdio da comunicação. Sim, linguagem, a arte é expressão, cara. Se você precisa expressar, você vai fazer arte, seja um, sim, desenho, seja um movimento, uma dança, uma expressão corporal, uma careta, depende. Sim. A criança, ela tem muita liberdade para expressar a arte. Eu acho que a gente pode futuramente fazer um podcast sobre a arte e os limites dela, que vai ser um assunto bem interessante. Teatro é uma bosta. Brincadeira, que? Sérgio. Teatro é uma bosta, brincadeira. Sua mãe tá bem? Só pra saber? Tá? Mas bom. Podcast, mano. Brincadeira, Sérgio, eu gosto de teatro, tá? E falando em fronteiras, então agora a parte pedagógica, a parte artística, vocês já sabem por cima. Agora, Santiago, fronteira, fiestas. Fiestas. Importante também. Recuerdo que conocimos a Giovanni en 2011 como el campeón mundial de la caipirinha. Suede. Hicimos también hicimos performance artísticos como tapar la janela de latas de cerveza. Las performances son importantes y siento que la conexión con las crianzas es muy buena, pero la conexión entre artistas es más difícil. ¿Les dieron gente bebidas para las crianzas también? No, ¿qué te pasa? No, eso es ilegal. Cuando sea legal lo hacemos. Brincadeira. Isso são as festinhas internas. Mas era... em 2011 foi uma boa forma de conectarnos entre artistas, porque era a hora de la bebida que nos conocíamos. Sí. Uh-huh. Agora, este ano que volví, 8 de la noche e todos durmiendo. Nossa. Era como... Pero no miércoles, no miércoles, porque yo estaba hasta las 5 horas de la mañana, todos bebiendo. Caraca, antes era así, en 2011 era así. 2011 este era año, todos los días. Este año, en 2017, estuvo mucho más tranqui. La gente no vino tanto a ver. En 2011 eran festas todos los días. Todos los días. Caramba. Fiesta así, que nos acostábamos a las 5 de la mañana y a las 8 y media teníamos que estar con Cosro hablando de pedagogía, educación, horizontalidad. Y uno llegaba así en esa resaca como... Ayuda, no, agua, denme mucha agua. Caramba. Fuerte. Todos los días, fueron 3 semanas. Caramba, esa rutina. 3 semanas dormindo 3 horas e ensinando da galera toda aí. Nossa, sí. Caramba. Después uno llegaba a las 4, dormía de 4 a 7, cenaba a las 7 y a las 8, fiesta. Ya era das 8 às 8. A las 8 ya habían 1 o 2 pillos que iban a comprarse unas 30 cervezas. Nossa. Para todos y llegaban como, traemos cerveza. Y alguien legal. Decía, no, esto le hace falta caipirinha. Y era cuando Giovanni Suet, nuestro anfitrión favorito, preparaba el barril de 5 litros de jugo. 20 litros. De 20 litros. De caipirinha. Puta sí. Que eu pariu. Caraca, Suet. Para cada hora. Caraca, Suet. El mundo llegaba... Y sirva caipirinha. Usábamos el mismo que usábamos para el suco, para las crianzas en la mañana. En la mañana, cara, era então suco para las crianzas. En la tarde, era suco con resto era, de caipirinha para las crianças, cara. No, para las crianzas no. Era de día era agua suco, y de noche era caipirinha. Era caipirinha para a galera do fronteiro. Então, caipirinha com suco para as crianças. Tem uma história de 2011 que eu sempre conto. Eu sempre conto essa história porque é muito boa. Interno do Fronteiras é muito boa, a história da banana. Santiago, fala banana. Banana. Banana. Banana. Nós não temos sonidos nasais em Colômbia. Sim. É difícil para mim falar português. Depois a gente fala dessa parte também. Uma história, cara, do Fronteiras 2011 foi o seguinte. A gente não escutava música de rádio, a gente fazia música. Nossa. Então tinha o batuque, tinha os instrumentos de corda e tal. Então tinha bastante músico e tal. Pá, pá, bateção. Isso no Espaço das Artes, no meio do centro. E logo atrás tem um prédio. Então, deu 2 horas da manhã. Não. Primeiro deu 11 horas da manhã, a polícia passou. Falou que já tinha dado horário pra baixar, que o pessoal do prédio tava reclamando. E a gente, não, beleza, vamos baixar, tal. A polícia saiu. Pá, pá, pá, pá, pá, barulho, barulho. Aí ela voltou, acho que 30h. Ó, a gente vai dar mais um aviso, gente, senão a gente vai falar com o responsável, tá? E o responsável tava dormindo em outro lugar, que o Cosro. O Cosro, ele é tipo um Buda. Um Buda não, um monge. Um monge. Ele come muita fruta, ele medita, ele dorme cedo. Então ele não ficava nas festas, é óbvio. E beleza, e a gente batucando e tal. Aí a polícia, ó, então ó, baixa aí, gente, a gente já avisou. Ok. Terceira vez, era umas 2 horas da manhã e a gente tá. A gente abaixava, mas se empolgava. Todo mundo muito bêbado, muito urátil. Todo mundo agachado no chão batucando, né? É, tipo isso. Por isso, ó, a gente vai querer falar com o responsável de vocês para agora, senão vai dar problema pra vocês. Terceiro aviso, cara. Caralho. Beleza. 3:30, 4 horas da manhã, a polícia para de novo. Aí não teve jeito. Aí eles queriam falar com o responsável. Aí saiu o Lembo, que é um músico também muito bom, pianista e arte educador, que ele dá aula em várias escolas. E ele tava bêbado e começou a falar com o policial. Não, por dia passa 200 crianças na minha mão. O policial já olhou estranho pra ele. Já ficou estranha a coisa. Aí o Anjo Gil saiu lá, o Anjo Gil era um dos organizadores, pra conversar, e tinha um cara, Ricardo, que ele trabalha com cinema, pensa num cara lunático, assim, tipo, sabe o nosso autismo? Sim. Ele era autista nível 200. Caralho! Ele já tinha ficado bêbado, já tinha dormido um pouco, tinha tomado um banho, não continuou bebendo, mas ele tava bem bêbado, tava com roupão de banho, andando pela casa, e comendo banana. Ele saiu, e lá o policial conversando com o Anjo Gil. Não, mas isso daqui é assim. O problema lá do lado. É. Aí o Ricardo chegou do lado, assim, com a banana. Virou pro policial. Que é a banana? Na maior tranquilidade do mundo. Sem respeito. Sem nenhum tipo de respeito por nenhum tipo de autoridade. Essa história ficou muito boa. Sim. Afinal, nunca lograram cara de barulho. Nunca puderam falar com coso. E a festa continuou. Sim. Até 5 da manhã. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Então, vamos falar de um assunto que acho que aqui de todos da mesa estão bem, bem próximos, ou nem tanto, tanto faz, mas é um assunto que a gente fala bastante, querendo ou não. Santiago, como são as mulheres da Colômbia? Porque o Brasil tem fama de mulheres muito lindas, muito bem apessoadas corporealmente e... Como é na Colômbia o papo da Colômbia para cantadas? Como que funciona? Bueno, yo tengo una mala suerte porque vivo en la ciudad donde las mujeres no son lindas. No son tan lindas, entonces tengo mala suerte en ese sentido. Las ciudades lindas en Colombia dicen que están en dos ciudades, que son Cali. Cali es conocida como la sucursal del cielo aquí en Colombia y dicen que las mujeres allá son hermosas. Y lo son muy hermosas. Y también lo son en Medellín, en la ciudad de Pablo Escobar. También tenemos otra ciudad que se llama Pereira, que nosotros decimos Perreira, sí. Porque todas son perras. Sí. Perra es cachorro, en fin. Sí. Allá es más despectivo, ¿no? Decirle perra a una mujer es despectivo, pero igual le dicen Perreira porque las nenas son las mujeres ahí son las más fáciles. Mas eu acho que hay una gran diferencia entre las mujeres aquí y las mujeres de allá. Allá cuando una mujer sabe que es linda, es muy creída. Se acha. Aqui em Matão a maioria se acha pra caralho. Aqui é conhecido como vagabundo. Eu penso que não, eu acho que não. Sério? Porque sou gringo pra elas, pero... Pero você acho é novidade, que são, né? muito creídas. Em Colômbia também são muito creídas. É como te miram de arriba abaixo e les invitas a bailar e não bailam. Les invitas a salir e não salen. Só salen se tienes dinheiro en el bolsillo. Aqui também é assim. Sim, pero bueno, não ha sido tanto mi sensação aqui em Brasil. E em Brasil há uma cosa que me encanta, en Colombia no hay, que son mujeres morenas, sí. Pelo crespo y óleos verdes. Sí, óleos verdes, óleos claros. Bonitos, esa mezcla en Colombia no existe. ¿No? Cara, no hay mujeres morenas de ojos verdes, hay muy pocas. Nossa. Mas es una cosa que me dejan con la boca abierta. Igual aquí hay muchas, muchas más mujeres de buen cuerpo de las que hay en Colombia. Bueno, yo moro en una ciudad fría, las mujeres viven más tapadas. É que aqui não é que é calor, é que elas querem se mostrar mesmo. Então sai com pouca roupa, que é pra olhar. Pra olhar, para alimentar el ojo. Isso. Sim, também. Exato. Mas sim, beleza, são as coisas que... Eu falava com o Suede, que a vezes quedo na calle como com a boca aberta. Sim, cara. Sim. E ela, que está re linda, para e lo saluda a ele. E ele, que re grosero, não las presenta. Dice, hola, esta es Mariana. Hola, esta es Manuela. La saluda, la pica y la deja ir. Y es como, ¿por qué eres así? Eso no se hace. Estaba mucho presa. Estaba muy rápido para llegar a otra calle. Entonces no había tiempo. Disculpas. Ella misma habló que, perdón, yo tengo que ir muy rápido. Entonces, perdón. Tá bom. Suede quer ficar só pra ele. Eu não divido o pão com os amigos. Numa conversa anterior, antes de começar a gravar, eu cheguei a perguntar sobre as cantadas, os chavecos. Gostaria de saber se tem alguma... Você tem alguma própria? Nós outros decimos caerle a las nenas. É como a expressão caerle a una nena. Sí, cantarle también, no sé cómo, no me acuerdo. Pero nada, en Colombia son, o sea, si eres, si no tienes plata y eres feo, entonces tienes que tener labia. Sí, sí. O sea, tienes que tener labia, o sea, tienes que hablar bien, hablarle bien. Y nosotros tenemos un dicho: el hombre cae por los ojos y la mujer por los oídos. Sí, bueno, me gustó. Si una mujer se arregla y se pone linda, te va a gustar en algún momento, vas a decir, como, uy, hola, ¿cómo estás? Más, si quiero levantarme una nena que me gusta y ella no me copia, entonces le tengo que hablar así bonito y hablarle seguido. Pero sí, es eso. O sea, las mujeres todas, yo creo que en todo el planeta, caen por labia. Uh-huh. Sí. Aquí no Brasil, verdad, ou você tem labia ou você é funkeiro. Ou tem labia. Chegar nas novinhas. Que é, sabe essas pessoas que ficam na esquina, nas biqueiras? Eles que pegam as meninas, a gente só fica olhando. É, não é bem assim, não. Com rimas monossilábicas. Eu sinto aqui também. Praticamente. Aqui é uma sexualidade mais latente que em los outros países de Latinoamérica. Sim. É tropical, é. Sim. É quente. Bem pipi duro e tal, né? Sí, entonces una cosa que hablamos pero mucho en fronteras, lo I decorativo de los brasileños. Luis. I. El I decorativo. Ponen is donde no hay. Sí. Dicen vodka. Es vodka. No vodka, vodka. Ponen I al final de las intromisiones gringas. Entonces no es Facebook. Facebook. Sí, eso a mí me parece bien engraçado. No es hip hop, es hippie hoppy. No es Bob Marley, es Bobby Marley. Es para que todo suene bien. En portugués suene al mismo tono. Eso es bien bonito. A gente tem um i decorativo, a gente tem um i fantasma nas coisas, sim, né? Sim, tipo, verdade. Facebook. Nós, a gente fala nós. Nós. Não, mas é babaquice três, já. Três, a gente fala três. O Sérgio me ensinou a parar de ser assim. Eu falo três. Fala três. Como você fala? O quê? Três? Um, dois, três. Nunca saberão. Cara, nunca saberão, verdade. Pô, fui tapeado. Vodka. A gente fala vodka. É, o oi e o u também se confunde muito, né, nossa? Oi, oi, u. Muito. Oi, u. Vinícius. É, isso daí é mais em nomes, não sei, em palavras. Mas uma coisa legal do brasileiro é que ele consegue fazer o sotaque de qualquer língua existente no mundo por causa da nossa arcada vocal e todos os fonemas, sim, que a gente consegue fazer. Voz de peito, voz de cabeça, e tanto pro canto quanto pra fala mesmo. E os nossos sons nasais, as nossas articulações de língua. Então, igual eu tava falando pra ele, banana. A gente... A gente já tem isso. Nasalado. Latino não tem isso. Eles não têm fonemas nasais. El español es horrible al lado del portugués. El portugués me parece una lengua muy bonita y lo que... No, puedes continuar. Lo que dice Suez es cierto, o sea, para nosotros hay muchas entonaciones de la caja vocal que no existen, y es muy difícil distinguirlas, uh-huh, y hablarlas. Caray. Hoy hablaba con Suez que posiblemente jamás, aunque muere aquí 3000 años, jamás voy a aprender a hablar bien portugués. Es muy difícil. No es como el inglés, que el inglés es fácil. O sea, no requiere de un uso de tantas acentos, articulaciones vocales, sí, acentos y demás. No entiendo, ¿cómo leen el acento que tiene forma de sombrerito? Então, eu também não sei. Acento circunflexo. Circunflexo. Ou não? É, o nasalado. Tipo, você. Uma palavra que tem um acento circunflexo. Você. Agora não tem nenhum. Você. Qual mais? Ele acentua o vacilo num tom mais grave, tipo, circunstância. Circunstância. Não seria um tom mais grave, né? Que aceita. É a Caraca, mano. Pro Santiago, nossos fonemas nasais são autistas. Sim. Cara, eu gostei. Não temos nasales. Pra nós que estamos aqui, já nascemos aí, é comum, mas realmente todo gringo, entre aspas, aí, fala que o português seria uma língua mais difícil de se aprender. Sim. El português e el francês. O francês é difícil para. Mas para alguém que habla espanhol, el francês é como. É falado com a mão. É falado com a mão, não. Italiano. Italiano, mano. Não sou só eu que comento gafes. É mais fácil para mim aprender italiano que aprender português ou francês. Santiago, com circunstância. Circunstância. Habla em brasileiro. Circunstância. Circunstância. É, bueno. É. Sim. Tá indo. Há uma manzana. Como se diz manzana? Maçã. Maçã. É que... Me custou um Massana. Montão de com o tempo você aprende a não fazer mais a careta pra... Maçã. Maçã. O pior Caramba. Português do mundo. É que eu falo. Pra fechar esse bloco, então, qual foi a coisa, o costume mais bizarro, a coisa mais bizarra, o costume mais bizarro que você viu aqui no Brasil? La cosa mais estranha, coisa mais rara, mais diferente que mira seca. En Brasil. Bueno, y lo vuelvo con lo de la comida, que mezclan salado y dulce en las mismas comidas. Pero tú comes pipoca. Sí, pipoca. ¿Con salgada. Dulce? No. ¿Salgada? Salgada, ¿Solo sí. Argentina que es dulce? No, en Colombia también es salada. No, Argentina mono, dulce. Ah, so con, sí, también la comen allá con azúcar, pero no, a mí no me gusta, sí, entonces, eso perdón, es horrible. Perdón. No, pero sí, en mi opinión mezclan comidas como saladas y dulces en el mismo plato y es como, qué raro. Ah, eu sou gordo, eu como de tudo. Isso foi o mais bizarro que você viu? Pois não é das coisas mais... Aqui um tudo costume. É raro. Você fala além do agridoce, né? O misturar coisas realmente de textura diferente, de sabor diferente, no mesmo prato. O misturar o salgado sim. E o doce no almoço, por exemplo. Sim, sim. Como o... Isso que fazem de maíz, como se chama? De milho. Milho? Que fazem como uma crema de milho. É tipo creme de milho. Não é creme de milho mesmo. Creme de milho. Milho sabe dulce. Uh-huh. Y la ponen con la feijoada, el arroz y la carne, que sí. Son salgados, y es como... Es raro. Sí, ¿cómo así? No entiendo. Es que ni a gente costuma comer banana... Con arroz. Con arroz y feijão también. Es un costume comer fruta con arroz y feijão. É coisa de brasileiro mesmo, isso aí. E tem alguma coisa que tem na Colômbia que você fala assim, tipo, é estranho para os brasileiros? Que pode ser estranho para vocês que estão bem loucos. Sim, sí, Brasil está muito louco, está bem louquito. El Olhón va a ser muito raro para vocês. Uma bebida que cambia cada botella que destapa, te sabe distinto. La forma de fumar maconha também creo que es diferente. Sério? Sim. Não, mas ele falou a forma como eles fumam. Como nosotros, é que é? Nosotros, por exemplo, enrolamos el papel. Uh-huh. Al revés, la folia de papel se enrola al revés. De novo? E você... Sí, al contrário. Ao contrário. En vez de poner el pegante hacia adentro, se pone el pegante hacia afuera. ¿Cómo sí. así? Sí. El pegamento no va a este lado, sino va a este lado. Ah, entendi. Y tú entendi. Enrollas y lo pegas ahí y quemas el papel que sobra. Nossa! Para... Aquí fuman mucho papel. De hecho, les gusta fuma como papel fumar papel. Fuman papel con maconha. No maconha en un papel, sino papel con maconha. Yo no sé disso. Aquí es creativo. Aquí pega cualquier cosa. Sí, nosotros usamos papel de Biblia. Papel de Biblia? É parecido. É parecido com o papel de Biblia, esse sí. que tem lanchonete. Como encerado, papel sí, encerado. Sim, é mais papel de seda, hein? Sí, eso se me hace bien, bien chistoso. Bom, vamos encerrar essa parte agora e depois nós vamos falar sobre música. Sé que mis rimas a veces causan disgusto cuando mis neuronas... Entonces, el último ahora bloco para nosotros. E chegando agora no último bloco, gente, vamos falar de uma coisa que é a linguagem universal. A linguagem de todos os países e, quiçá, de todos os planetas. Mas depois que mandaram uma sonda com Se Eu Te Pego pro Espaço, pode ser a resposta para que os extraterrestres pensem que não tem vida inteligente na face da Terra. Eles precisam achar isso, cara. Ai, cara, eu tenho certeza. Então, né? Eles já vão chegar dizimando. Já, com sim, certeza, sim. Espero. Mas vamos falar de música, com certeza. Diferenças musicais, sons pátrios da nação colombiana e pegar as divergências brasileiras. Então, aqui. Outcast, se você pudesse falar que você gosta de um estilo de música, qual seria? Heavy metal, cara. Eu gosto muito. Álvaro? Eu gosto bastante de rock nacional, tipo Raimundos, Charlie Brown. Gosto bastante. Homem Concha. Ah, cara, eu, pra variar um pouco, vou colocar o clássico aqui. Bom, nossa, gostei. Ué? Obrigado. Eu também vou variar. Se eu pudesse escolher um estilo, eu escolheria estilo celta. Então, mundo celta é nóis. Diferentão. Santiago. Un estilo solo. Reggaetón. Reggaetón. Bien ordinarios, bien ordinarios. Reggaetón. Então, pra quem não conhece reggaetón, no Brasil fez muito sucesso a Gasolina. Dale más gasolina. Gasolina. Acho que é o reggaetón mais puro que a gente teve aqui no Brasil de sucesso. Depois, nada mais. Depois, nada mais. Ah, pero não escuchou essa de Felices los Cuatro. E estamos los cuatro. Suena mucho en la radio aqui. Aqui en la radio suena mucho. Esse reggaetón colombiano também. Ele cantou com a Anitta, não foi? Sim, ele cantou com a Anitta também. Mano. Maluma. El peor de todos los reggaetoneros colombianos, Maluma. Mas sim, ele gravou com a Anitta um videoclipe. Eu cheguei a ouvir, infelizmente. Sim, sí, sabemos que en la noche no escuchas heavy metal, escuchas rock. Sim, verdade. Me descobriram. Fala um pouquinho pra gente sobre os estilos que predominam na Colômbia e os estilos nativos da Colômbia. Bueno, en Colombia domina mucho el estilo norteamericano, la música gringa, música electrónica, rap. Y el reggaetón no es exclusivo de Colombia, pero sí se produce mucho reggaetón en Colombia. Creo que los países que compiten son Puerto Rico y Colombia en producción de reggaetón. De hecho, Daddy Yankee, Don Omar, Nicky Jam son puertorriqueños. Y en Colombia tenemos a otros como J Balvin, Maluma. Tenemos ahí distintos exponentes de Teco Calderón, La Quemona. Gusta mucho, no todo el mundo lo escucha, pero la gente gusta mucho de eso en las fiestas, gusta mucho de bailar perreo en las fiestas, y es una cultura un poco parecida a la cultura funky, digámoslo así, solo que en el Caribe se baila mucho más pegado. Mas me gusta de todo. En mi opinión personal no podría decir solo me gusta un género, porque de cada género hay algo que me gusta mucho. Entonces sí, mas la música folclórica sí es diferente, hay muchas variaciones en la música folclórica. Ahorita está incursionando muy fuerte algo que llamamos música colombiana 2.0. Recuerda solo de hablar más lento para lo que estás escuchando. Para las personas de Brasil. En Colombia tenemos entonces lo que llamamos música 2.0, que son ritmos tradicionales folclóricos de Colombia mezclados con música electrónica. Está empezando, ese es un género que está tomando cada vez más fuerza y gustando cada vez más en Colombia. Entonces mezclan ritmos como la cumbia colombiana, que es bien distinta a la cumbia argentina y bien distinta de la cumbia mexicana, porque hay cumbia en toda Latinoamérica. Aquí no hay cumbia, sí. No más, yo pienso que el fojo tiene algunas influencias de la cumbia caribeña, más que de la cumbia argentina, digámoslo así. Tenemos muchas variedades de cumbias. Tenemos vallenato, que también es, creo que, la música tradicional colombiana más conocida en el mundo, creo que es el vallenato. Hay una música que vino de África con los esclavos, llegó a Colombia y ahora también la mezclaron con música electrónica y se llama champeta. Si el reggaetón se baila pegado, la champeta se baila adentro. Eso sí, ¿no? Es muchísimo más sexual, diría yo, la champeta. Hay otros ritmos que son, pues en el país hay tierra fría y tierra caliente. Entonces de tierra más fría tenemos la carranga. Carranga, que es música de cuerdas. Y tenemos también la música andina, que la compartimos con Ecuador, Perú, Bolivia. Con la, no sé cómo se llama ese instrumento en portugués. La zampoña. Sanfona. Sanfona. No, gaita. Gaita. Não. Flauta. Isso é a flauta pan. Flauta pa. Sim, flauta pan. La zampoña. Y el charango, música de zampoña y charango. Ah. No sé si saben cuál es el charango, uno pequeñitico, que suena... bien é, agudo. Aqui é cavaquinho. Não, não, não. O deles é o... É, o, é como se fosse o nosso banjo-cavaco. Uhum. Sabe aquele banjo pequenininho? Sim. É. Sim, é algo ou assim. Ou bandolim. Mas não é um bandolim, tem um sonido diferente. Então é um cavaco-banjo. É, são como alguns dos gêneros que recuerdo ahorita. Também temos música llanera, que se toca com quatro maracas e arpa. Legal. Es la música la música llanera, pues como viste el nombre es del llano y es como de los vaqueros colombianos. Ah, entonces sí. Normalmente la tocan. Es tipo un faroeste de Colombia. Sí, algo legal. Así es, algo así. Solo que sin desierto, en vez de ser desierto, puro potrero. Sí. Potrero y vacas y arriar vacas, entonces legal. Es la música que ellos hacen. Hay unos ritmos que son exclusivos de la zona del Océano Pacífico. Tenemos dos costas, ¿no? Costa Mar Caribe y Océano Pacífico. Uh-huh. Entonces la champeta y la cumbia son muy del Mar Caribe, muy caribeñas. Y en el Pacífico tenemos cosas como la chirimía y la música de marimba. La marimba es un xilófono, ¿sí? Pero hecho de... Sí, hecho acá de, tenemos también. Sí, marimbas. Sí, sí. Pero son hecho de una madera especial. Son de madera, no son de acero ni de metal, son de madera. La marimba, un sonido hermoso. Y también hay una cosa que se llaman los violines caucanos. Yo no sé qué eres. Son grupos de violines, pero violines altos y violines más bajos. Sí, y hacen acá decimos violino y viola. Viola y violín, digámoslo sí. Así. Entonces mezclan los distintos tipos de violín. Entonces hay una gran variedad de música colombiana también. Bueno. Mas aquí yo solo conozco el fojo y aquí la samba. Fojó, samba, sertanejo, principalmente aquí na região que a gente mora tem bastante. Aí é que, é tá. Que mudou bastante o sertanejo. Tem o sertanejo raiz. Sim. E o sertanejo atual que chamam de universitário, que é uma pegada meio misturando com forró, um negócio meio axé. Só que, assim, o sertanejo raiz é como se fosse o nosso country. Sim, é o nosso country e o... Só que o sertanejo universitário, principalmente atualmente, ele tá muito, muito música latina. Sim. Então tem muita variação de música latina no sertanejo. Tanto é que você pega aquela Bailando que lançou, o Luan Santana, que é um cantor sertanejo, ele fez a versão brasileira, que é uma música totalmente latina do Rick Iglesias. Tem tudo isso. Ô Santiago, eu queria perguntar uma coisa. Na Colômbia, passam carros tocando música alta pra caramba, incomodando as pessoas? Sim. Óbvio. Esse daí é... Spam de cada dia. De hecho, gusta mucho de poner muy buen sonido en el carro, car audio, uh-huh. E ir al parque, ir a la plaza y ponerlo así, cara, muy duro y que todo el mundo beba y esté de fiesta con el carro. Achei no Brasil que é igualzinho. É. Só que aqui é toda hora. Por exemplo, sim, daqui a pouco começa, provavelmente passa algum carro tocando música assim. Sim. Se a galera aqui do Brasil tá acostumada com funk, imagina um baile funk, todo mundo dançando. Tá um pouco longe do que é um perreo de reggaeton, porque é muito mais próximo, digamos assim. No Brasil, as mulheres dançam pra... É tipo a dança do acasalamento pra atrair o homem, né? Sim. E o perreo, a mulher dança em cima do homem. Em então, cima, é... sim, literalmente. É mais reproduzido vídeos. Que acasalar. É mais reproduzido que acasalar. Então procurem no YouTube aí, perreo. Perreo duro. Sim. Perreo intenso também, perreo intenso. Louco, es algo também muito caribeño o perreo. Sim. En todos los países del Caribe. De hecho, en Jamaica también hay, pero se llama... es la movida del dancehall. No sé si han oído de dance. ¿Han escuchado a Chaggy? Repent, sí. Repent. Y ese Bombastic también, do Chaggy. Sí, Bombastic. Es fantastic. Todo eso se baila igual así. Sí. Bien pegado, bien pegado. Es un baile sucio. Legal. Música. Nos gustan mucho las rancheras mexicanas allá en Colombia, así que gusta la ranchera mexicana. Pasan los carros así tronando música ranchera a todo volumen. Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelvas a olvidarme. Aquí es básicamente como sofrência. Na verdade, o que parece bastante com música mexicana é o modão de viola que a gente tem aqui, que é o sertanejo raiz também. Que, principalmente aqueles que tem os trompetezinhos. Nossa, parece bastante com os mariachis tocando. Lembra mariachis, verdade. Sim, verdade. La torre de control avisa para despegar. Então, chegando na reta final aqui agora desse podcast maravilhoso, com essas presenças ilustres, pessoas que não vão voltar por um bom tempo, mas que talvez pena. Vamos até lá, Fronteiras Será? Colômbia. Mas eu gostaria de fazer um locomotiva, fit, plomo al género e estéreo yo en radio, una mixtura entre los tres espacios, tanto mi espacio radial como el de ustedes online, y tratar de hacer algo en conjunto también desde los dos países, así aumentamos la cantidad de oyentes. Sí, bueno. Ustedes con oyentes colombianos y yo con oyentes brasileños. Sí, bueno. Nadie entiende nada, nadie sabe nada, pero todo el mundo goza mucho. Todos sienten. Ay, un dato. Então agora eu quero que o Santiago faça a propaganda da rádio online dele. Fale um pouco sobre o que é o projeto, dá um endereço para o pessoal acessar. Bueno, entonces voy a empezar por la dirección www.stereojoint.com, la radio del artista independiente, la casa del artista independiente, y pueden escuchar nuestras franjas de radio que son Plomo al Género de 6 a 8 en segunda feira, Bogotá Roots en terza feira en el mismo horario de 6 a 8 y muchas otras franjas radiales que están todos los días en nuestra emisora online, la pueden consultar de nuevo a www.stereojoint.com. Es un proyecto radial hecho de forma autónoma, independiente y no quiero decir improvisada. No, muy hermosa solo. No autónoma, ¿cómo se dice? Experimental. Experimental, sí, un poco experimental. Nada, en la que hacemos lo que más nos gusta, hablar de música. Creo que todos nos encontramos por esa razón y es la razón por la que estamos aquí. Y nada, invitar a todas las personas que escuchen este podcast en Colombia a que sigan a Locomotiva en sus redes sociales y en todos los espacios, porque vamos a estar ahí en conjunto, Locomotiva y StereoJointRadio.com. Bueno, dale. E é isso aí. E agora, já chegando ao final, gostaria de perguntar, Homem Concha, quero falar algo mais? Ah, como sempre, agradecer, né, a oportunidade de estar sempre aprendendo, dessa vez línguas estrangeiras, uma cultura diferente. Agradecer também ao nosso amigo Santiago. Eu sempre penso em San Diego. Não sei por quê. San Diego. Eu vou pensar em San Diego na cabeça. Mas agradecer muito, compartilhar. Muitas graças a todos vocês por la invitação. O conhecimento, a cultura. E só agradecer mesmo. Álvaro, quer falar alguma coisa? Agradecer também pela participação dele, as histórias que a gente ficou sabendo aqui, tanto de lá quanto como daqui, entre o Suede e o pessoal do Fronteiras. Foi muito bom conhecê-lo. Volte mais vezes aqui pro Brasil. Eu vou voltar, um dia eu vou viver aqui, um dia eu vou morar aqui. Sim, mano. Cara, seria bom. Acho que quer falar alguma coisa? Queria pedir desculpa pelas gafes, porque minha vida inteira eu confundi, e obrigado por vir, cara, foi muito bom. É isso aí, cara. Santiago, Topo, quer dizer algo para Brasil? ¿Quiere decir algo sobre la grabación? ¿Algo sobre cualquier cosa? Bueno, igual que todos, darles de nuevo muchísimas gracias tanto a nuestros oyentes como a ustedes aquí en el estudio, en la producción radial. Darle las gracias a todo el mundo en Brasil, porque siempre me acogen con mucho cariño, con mucha fraternidad, con mucha hermandad, con mucha energía. Y nada, soy el más feliz del mundo de poder participar en este programa de Locomotiva. Esto es muy especial para mí. Muchas gracias, muchachos. E viva la caipirinha. E é isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um Locomocast. Esse Locomocast internacional. Esse Locomocast maravilhoso que está chegando em vossas cadências auditivas. Macio desse jeito. Em outra linguagem, para vos, para tu, você. Tanto faz, para você. É nós, you. É isso aí. É todo mundo junto aqui nessa irmandade. Só que antes de acabar, né, a gente precisa dar alguns recadinhos, como não esqueça de avaliar o podcast com 5 estrelinhas, com 5 carreirinhas. Quer dizer que é Colômbia, não? Então, com 5 estrelinhas lá no iTunes, pra gente crescer, pra gente ser mais bonito, pra gente chegar mais lá na Colômbia, na Argentina, em toda a América Latina. Quiçá, tem ouvinte nosso da Europa, tem ouvinte no Japão. Sério? Tem ouvintes nossos no Japão. Tem um presente nosso aqui que era da Tailândia. Tem um que está presente agora, que veio da terra dos Dead Boys. Eu imagino vocês traduzindo pra japonês e os japoneses ouvindo isso falam, caralho, deve que ser merda. Brasileiro que ouve lá no Japão, né? Sim. mostrou pra algum japonês e ele fala, puta que pariu, que merda. O rapaz que veio da terra dos Ladyboys, vocês já conheceram agora no episódio passado. Ele chegou aqui agora há pouco e está mostrando o dedo para mim, porque ele está mostrando dois. Ele está mostrando o peitinho agora. É que ele está mostrando que ele tem dois dedos. Uma capa, que ele trouxe dois Ladyboys na mala. Então... Ah, uma última coisa, um saludo a minha mamá, a minha irmã e a Úrsula, que talvez quando escute isto, esteja por allá em Suécia, Noruega ou Dinamarca, um desses países. Então, um saludo para ela também, que nos vai escuchar desde a mierda. Salve, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Dale. Então precisamos agradecer aqueles assim como o Homem Concha, assim como o Outcast, assim como o Álvaro, assim como o Together que está em pé, assim como meu grande amigo Santiago Topo, que está aqui na cidade e vai embora amanhã ou depois. Precisamos agradecer aqueles que fazem das nossas vidas melhores, porque na vida ninguém é nada sem amigos. Sem amigos não somos nada. E não é só isso, se você quer acompanhar essa corda de loucos por mais tempo, nós temos nossas redes sociais no YouTube, por exemplo, que você entra... Como que você entra, Álvaro? Você entra pelo seu aplicativo do celular do YouTube. Do YouTube? Do YouTube. Ou do Facebook? Você tá falando... Você falou YouTube. Eu falei YouTube? Você falou YouTube. Então, quis dizer o Facebook, desculpa, é o álcool. No Facebook, nós temos o grupo do Facebook lá chamado Passageiros Locomotiva. Isso. Que vai estar ali o endereço eletrônico isso. do nosso grupo do WhatsApp, você clica nele e automaticamente você entra lá e lá você vai estar por dentro das nossas peripécias, não sabendo um pouco de autorização. Mais. Sim, tem algumas regrinhas que você tem que fazer quando entra lá, tipo, zoar do suede é o eternamente. Principal. Eu vou fazer o papel do Pedro, você entrar no grupo das aves, você cria uma frase com Zelda e cu do suede. Sim, exatamente. Sim. Bom, então vocês já entenderam, é isso aí. E se você quiser mandar uma cartinha aí para o Locomotiva 26, você vai encaminhar o seu e-mail, a sua sugestão de pauta, o seu comentário. Mande e-mails. Se você quer fazer parte da nossa equipe também como colunista, que nós esquecemos do anúncio no começo, porque sou sempre eu que falo, eu tô puxando hoje. No próximo tem anúncio, gente. A gente tá atrás de colunista, tá? Você vai entrar no contato, você vai mandar o seu e-mail para o contato@locomotiva26.com.br. Repita, Álvaro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Homem Concha. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Outcast. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Santiago. contato@locomotiva26.br. .com.br. .com.br. Vai de novo. contato@locomotiva26.com.br. Não se lo pierdan. contato@locomotiva26.com.br. Pra você não esquecer, ouvinte. Então, é isso, pessoal. É isso aí. É isso aí. Chegou ao fim. Então, hasta. Hasta. É hasta nóis. Hasta a próxima. Falou. Cuida-se. Mismo le dedica más tiempo a mi vida que a la de ellos mismos. Tienen el cerebro lento, su movimiento intelectual es como un velero sin viento. Con solo un juego de palabras divididas como Frida Kahlo, hondo en sus vidas resentidas porque mis rimas son peli de película y grosa de grandiosas, pero dividida en sílabas pueden ser peligrosas. Si supieras lo que pienso yo de ti, hablarías peor de mí. Bien o mal, da igual, como quiera no les cuadra. Si supieras lo que pienso yo de ti, hablarías peor de mí. Bien o mal, da igual, como quiera no les cuadra. Algunos psicópatas me tienen en la corte marcial. Según las reglas de la Asociación de la Música Social, se supone que me deje la barba larga, que mi esposa sea fea, que venda artesanías y que viva en una aldea. Se supone que renuncie a mi pasaporte y que todas las cosas que compre vengan de Corea del Norte. Una vez grabé en Miami, pero se supone que no vuelva. La música de mi disco la tengo que grabar desde la selva. No puedo usar internet, por lo menos eso asumo. Se supone que me comunique por señales de humo. Si lucho por los pobres económicamente los de abajo, no puedo cobrar por mi trabajo, no puedo tener plata en mis manos, y si cobro algo lo tengo que cambiar por pesos cubanos, y cuando vaya a pagar mi casa por cuotas no puedo porque en mi colonia solo aceptan dólares. Idiota, ¿cuál es el libreto? Si lucho por los que no tienen educación tengo que ser analfabeto, por eso soy multitrillonario, soy tan millonario que me acabo de comprar todo el cabrón abecedario. está difícil encontrar la musa por ahí, porque ahora todas las letras trabajan para mí. Gracias a esto literariamente hay un naufragio. Soy el culpable de que a Bob Dylan no hayan acusado de plagio. Si supieras lo que pienso yo de ti, hablarías peor de mí. Bien o mal, da igual como... Pausa. Mi abuela, mi abuela. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tudo bem? Tudo bem. Eu tava dormindo já, tô meio alelé ainda. Tranquilo, vó. Tudo bem? Tá. Fica tranquilo. Quietinho, a gente tá fazendo barulho. Tudo bem.